Será assinado nesta quinta-feira, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, o contrato com a empresa vencedora da licitação para o fornecimento de uniformes da rede municipal de ensino. Após a assinatura do documento, será emitida a ordem de serviço para que a empresa inicie na próxima semana o levantamento dos tamanhos e a quantidade necessária para o fornecimento de camisetas, bermudas, calças e saias. A expectativa é que os estudantes comecem a receber as peças para as comemorações do centenário de Foz. A licitação prevê o fornecimento de 52 mil camisetas, da qual cada aluno receberá duas peças. Para os meninos, serão repassados uma bermuda e uma calça. Para as meninas, uma saia shorts. Essa é a primeira vez que os alunos da rede municipal irão receber uniformes. A roupa padronizada, além de garantir a identificação, promove também a segurança dos alunos, que podem circular pelas ruas com a identificação de onde estudam. Com informações da Agência Municipal de Notícias, Marjorie Colombari para a CBN Foz.